batendo em casa. Você trocava de amor, mas do que cobertor foi só cilada, marca furada. Vivia de migué, com vários do seu pé comendo água, e você nada. Mas quando provou do meu sabor, ficou, ficou doida virada. Chama de amor, na cama ela me chama. Vai, brocador! Não chama de beijinho, nem chama de amor. Na cama, vai, brocador! Eu sou barril da brada do amor, barril da brada do amor. Na cama ela me chama. Vai, brocador! Eu sou barril da brada do amor, barril da brada do amor. Na cama, vai, brocador! Encontrei o brocador mais do que padrão. Michel, brocador. É. Mas do que cobertor foi só cilada, marca furada. Vivia de migué, com vários do seu pé comendo água, e você nada. Como é que é? Mas quando provou do meu sabor, ficou, ficou doida virada. Eu vim pra botar moral na casa. Chama pra cima e diz o quê? Não chama de benzinho, nem chama de amor. Na cama ela me chama. Vai, brocador! Não chama de benzinho, nem chama de amor. Na cama, vai, brocador. Eu sou barril dobrado amor, barril dobrado amor. Na cama ela me chama. Vai, brocador. Eu sou barril dobrado amor, barril dobrado amor.